te abraçar. E se não demora, está chegando a hora. É a nossa noite de luar. Fazer parte do teu ser.